olhos para o fim. Todo gesto que eu faça é vil ameaça que anulas e esmagas, e vejo assim que a força que empregas é injusta e cega. Não vem quem acerta e acertas em mim. Tens medo de mim, tens medo de mim, tens medo. Social, a música número 6 aborda a falta de motivação, de renovação e ganha no seu título um diminutivo, musiquinha. Está tudo morto, não há motivação, nada acontece. Está tudo à espera, está tudo encerrado, não há mais vibração. Grande seca, pois já que a ninguém espanta ver, isto já não anda. Foi a musiquinha e a panetanga. Já que a ninguém espanta ver, isto não avança. Houve a musiquinha e a panabana. Está tudo em ruínas, não. Pá, não temos salvação e esta conversa já me aborrece. Já que a ninguém espanta ver, isto já não anda. Põe a musiquinha e a palha é certa. Já que a ninguém espanta ver, isto não avança. Ouve a musiquinha e a palha banabana. Abana quem pode, abana quem deve, abana quem sabe, abana quem esquece, abana quem pensa ou evita pensar, abana o bem, até se for abanar, abana o pai, abana a mãe, abana o velho, o novo também, abana por bem, abana por mal, abana quem diz que abanar abanava, abana o da frente, abana o de trás, abana os do dia, abana os de cá, abana também se me quis abrandar, abana-me bem para eu te abanar. Já que a linha espanta, isto já não. Daremos de seguida um pulo ligeiro até à oitava faixa, que corresponde igualmente ao primeiro single e à música mais popular de Mundo Pequenino. Escutemos, pois, Seja Agora. Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje, venha. Deixa um convite para entrarmos na rotina. A esplanada, o copo de água e o café são alguns dos protagonistas em Pois Foi. Sempre a mesma esplanada, copo de água e café. Se o mundo me irritava, ele dizia: ah, pois é. Passava a mão na barba e lá me dizia: espantado, acompanhada no café, perguntou: é namorado? E eu respondi: pois é. Género de canção de embalar, eventualmente a fazer recordar uma produção musical famosa de José Afonso, Ana Bacalhau oferece a sua voz para interpretar os versos da faixa número 10, intitulada Balanço. Dorme bem, título da próxima melodia, a número 11 do álbum dos Diolinda, poderá eventualmente caracterizar alguns locutores da Rádio Antena Web. Numa lista, com certeza fictícia, encabeçada pela minha pessoa e pelo diretor Carlos Bonaparte. Fiquemos com Doidos. Ele diz que o corpo não é uma culpa, é sim uma festa que se quer na rua. É doido. Ele diz que o corpo não se privatiza, e só com desejo é que se realiza. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. Por mais que eu tente recusar a sua força, volta e meia eu fico doida. Ele diz que o corpo não é trabalho, não é um produto, nem é um fardo. É doido. Para ele o corpo é divindade, e em cada corpo cabe a eternidade. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. Por mais que eu tente recusar a sua força, volta e meia eu fico doida. Ele diz que o corpo não goza nada. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Diolinda, agrupamento musical luso que nos ofertou diversas melodias de Mundo Pequenino, o terceiro álbum de originais da banda portuguesa. Foi a terceira emissão deste mês de julho, centrada exclusivamente em músicos portugueses. Na próxima semana será destacado mais um artista ou um grupo nacional. Estejam atentos, amigos ouvintes. Os Diolinda, grupo familiar composto por Ana Bacalhau, Luís José Martins, José Pedro Leitão e Pedro da Silva Martins, escolheu para a 12ª e última faixa do trabalho discográfico que escutamos hoje uma dupla negação no seu título, e é também um recado para eventuais seguidores surdos. Trata-se de Não Ouviste Nada. Muito boa noite. E até uma próxima oportunidade. Diz que foi ele quem traiu e agora está só. Thank you. pensa que ela cismou que ela andava a trair com uma outra qualquer, uma outra mulher que por ele infeliz dela se apiedou. É aquilo que se diz, já nem sei quem contou. Não está cá quem falou. Parece que ele, coitado, até vai viajar. Se alguém perguntar, não disse nada. Por isso até vou com ele. Thank you.